você desde o minuto em que eu te vi. Mas nem minuto entrei no seu perfil. Passei pra te pesquisar, descolei seu celular. Que medo de ligar. 981-2341, sem que espera chamar. Toca, alô, como vai você? Nossa conversa fluiu desde o começo. Ela, mulher madura, e eu, moleque travesso. Fiquei afim logo de cara, eu reconheço. Linda corintiana, pra mim isso não tem preço. Papo vai, papo vem. Ela tá gostando e eu tô gostando também. Curti um time e Jorge bem. Ouve de cartola, o tem. Começamos bem, mas podemos ir além. Hoje à noite tem uma balada pra colar. O Rick que vai tocar, se cê quiser. Fica pronto às 11 horas, eu tô passando logo ali pra te pegar. No horário combinado, passei lá para pegá-la. Jeito de maloqueiro, mas em trajes de gala. Entrou no carro perfumado e sorridente. Olhei pra ela, é mais linda pessoalmente. A noite quente, a lua nos guia. Menina extrovertida e cheia de simpatia. Esbanja alegria com seu sorriso. Parece ter tudo que eu preciso. Gosta de rap, funk, soul. Mandei um improviso, ela curtiu o flow. A noite tá boa e só começou. Mas deixa que agora eu assumo esse show.